arrastando, pulando de pé em pé. Quem firma, firmou, quem não é, não é, não pode botar uma fé. Da ralé, apenas ficou uma recordação. Ilusão, não, não, tiro certeiro, revolução, meu bom. Fica na neurose, espera outra dose, esquece que aqui não é TV. Aqui não existe pop, um toque, escroque, um pega, enfoque. Marques na mente, no corpo, na alma, difícil de cicatrizar. Uma mente já doente, pronta para aprontar, afrontar e resgatar. A autoestima de muitos perdida, pra subir é um dois. Mais uma vida virando fumaça na pedra. Droga, existência pesada, vidas e vidas jogadas. Noites perdidas, várias e várias e várias mães desorientadas. Estrada, tristeza, longa jornada, corta seus pulsos. Fio da navalha, corta seus pulsos. Fio da navalha. De carra, tentando informar você que sei que vai me escutar, ha, você vai me entender porque se fica iludido na noite com seus amigos, na madrugada um perigo, na calada estendido. Por que faz isso ao som do violino? Penso comigo, é preciso de 3 minutos da sua lucidez pra você entender o que eu digo. Já vi que a contradição ideológica nem a Kali nem a Eli suportou. Se a questão é voltada pra família, na maioria das vezes é um terror. Os químicos, científicos, críticos, malignos, destrói seu espaço mental e físico, dá um break no seu metabolismo. Prefiro a brisa, longe do crack e da cocaína. Na ilha, pense na sua mãe, na sua autoestima de vida, esse é o dia a dia, na comunicativa com os drogados. Depois do som, valorização, mais um ser humano a ser resgatado. Após o refrão de na colagem, ombra libera o louco. Na terceira informação, resgate, pra mim é muito e não é pouco. A química é o trem, que é então nos destruindo. O que fazer? Lutar até morrer. A química é o trem, que é então nos destruindo. Eu não sou louco, destoca, George, não ser louco. Me solta, estás enlouquecido, amigo. A captura do figura de camisa de força quando ela boca no hospital das clínicas. Deu overdose no filho de Riquinho que acabou com a farinha na festa fantasia. Não é historinha, a filha é o namorado, matou o pai e a mãe na mansão. A má criação só vivia de ilusão, só que a herança ficou pro irmão. Tem pé de breque que vive de discriminação, preconceito. O sujeito faz carreira, enrola a nota e perde o respeito. O que eu vejo? Infantilidade pra quem quer legalizar. Esquecendo do prato de comida pra favela que necessita. À vista vejo um zóio vermelho estralado que coloca fogo na vó. O artista que a imprensa esconde que foi fragado com pó. Tenho dó de quem vive só de terror das trevas. Ouvi-se mata entre nós a favela. É só loucura pra quem está de cara. É só loucura pra família e os camaradas. É só loucura pra quem tá de cara. É só loucura pra família e os camaradas. É só loucura pra quem está de cara. É só loucura pra família e os camaradas. É só loucura pra quem tá de cara. É só loucura pra família e os camaradas.